Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Swinging 60s, here I come, baby, yeah! Está começando mais uma edição da maravilha da televisão interativa brasileira, a famosa Tibi. Sim, hoje nós estaremos falando com o pessoal do Jovem Nerd, participando deste sensacional podcast, o Nerdcast. Você não pode perder, é isso mesmo. Olá a todos, Jovem Nerd, e eu até hoje tento ligar pro Teleguiado. Aqui é Carlos Voltor e o sol está brilhando, mas o gelo escorrega. Puta que pariu, cara, tá aqui bom. Aqui é a Azaghal e meu programa preferido na MTV é o Top 10. Aqui é o Kazé e eu tô feliz que hoje eu tomei meu Gardenal, então vou conseguir fazer o programa e interagir com esse pessoal de uma forma bem... Muito bem, cara, estamos aqui com essa figuraça da televisão brasileira, Azaghal. Kazé Peçanha, ou Kazé Petini, não é? Vamos conversar com esta figura, muito papo pra rolar depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais leitura de e-mails e caneladas ou não no Nerdcast. Na verdade vai permanecer essa vinheta, né? Não tem jeito. Não, mas isso não é a vinheta, isso é um jargão. Não, mas a vinheta que toca antes, ninguém se manifestou. Ah, teve gente dando ideias. Ideia também dou a baldes, né, cara? Vamos ver o que, que vai acontecer. Sucesso total na Nerd Store. Como sempre. Né? As camisas já estão indo pelo ladrão. Caraca, muito rápido. Alguns tamanhos EG já acabaram. Desculpa, né? Aí, gente. Como diria o senhor K, ou espera ou emagrece. Calma, gente. Calma, os tamanhos que acabaram vão ser repostos. Sim, sim, não sim. Fiquem preocupados. E temos mais uma novidade dessa semana, a invasão de action figures de games. Exato. Temos nosso querido amigo Kratos de volta do God of War. Desta vez, o boneco que nunca teve na NESOR, Kratos com a armadura de Ares, quando ele vira o deus da guerra, de fato. Fodástico, com a espada de Olimpos e tudo. Temos também Gears of War, grande sucesso do Xbox 360, muita violência. Eu acredito que nisso tudo porque você tá dizendo, né? Porque eu nunca joguei nada disso. O Gears of War tá aqui, tu não jogou, não sei porquê. Ah, cara, eu gosto de jogos reais. Mas é bom, cara. Não, mas é não. Eu gosto de boxe. Eu gosto de Brothers in Arms. Brothers in Arms, Mas tá lá, cara. Marcus Fenix, o personagem principal, mais motherfucker, na Net Store, acompanhado de... Solid Snake, Azaghal! O Metal Gear Solid! Muito bom, cara! Mega sucesso! Tá lá Metal Gear 2, tem o Snake do Metal Gear 2 e tem o Snake do Metal Gear Solid 4 que está vendendo que nem água por aí pelo mundo. Comprem rápido antes que o Alec compre todos que temos aqui. É verdade. Esse maluco é fanático. São poucas unidades, então se vira aí. Rapaz, presente de Natal. Natal chegando já. É. Em clima de Natal. Nerd Store gera opções natalinas. Pô, para você. Pô, demais. As pessoas... O que eu vou dar pro fulaninho? Um CD? Um vale presente? Pô, que caído. O cara abre um presente, é um vale. Vai ter que ir na loja trocar? Não, você vai, acessa a Nerd Store e olha a gama de presentes que nós estamos oferecendo. Tudo. Alguns continuam. Com mega descontos, os mais novos estão com preços especiais e blusas de novidades e tudo mais. Então acesse agora a nerdstore.com.br, seu maluco! Outra coisa, mega sucesso, Jovem Nerd na FNAC. Semana passada, Azaghal. Ah, isso foi foda. Foi o evento da Warner Home Video para o DVD A Morte do Superman. Galera bonita, sabe, né? Sabe o que foi legal? É porque a gente foi. Falou, olha, se nós formos, nós vamos arrebentar a FNAC de tanta gente. Mas a gente falou isso em off, só pra Warner. Sim. Eu fiquei sabendo que tinha gente que não acreditou que ia ser tudo que foi. É, exatamente. E rolou uma aposta interna. É. Do escritório, da galerinha de escritório. Brincadeira de escritório da Warner, né? Exato. Mas teve gente que apostou no Jovem Nerd e comeu pizza de graça. É, exatamente. Porque nós explodimos a FNAC Morumbi com gente saindo pelo ladrão, foi meu irmão. Maneiro. A gente teve a oportunidade de uma forma bizarra conversar com nossos fãs, porque foi um assédio enlouquecedor. É, a gente ficou uma hora aí depois. Eu que sou uma pessoa precavida, tomei uma postura defensiva. Eu botei minhas costas contra a parede pra minimizar a área de ação. É que nem que eu faço quando eu jogo RPG, sabe? Que aí o pessoal só podia me atacar pela frente. E eu, cara, em dois momentos, eu achei que ia ser esfaqueado. Sem sacanagem, cara. Me deu síndrome do pânico, caralho. O cara falava comigo, eu ficava de olho na mão pra ver de onde ela vinha, sabe? A gente aprendeu no Paco um contragolpe pra desarmar facas. Exato. E eu já tava com ele na mente, sabe? Já, prestando atenção, mas na mão do cara. Não fui alvejado por nenhum nerd e tal. Não, mas foi demais, cara. Eu adoro ficar conversando com a galera. É pena que era tanta gente que não dava tempo de falar, só de cumprimentar. Teve pessoas que a gente consegue falar um pouquinho mais, tem outras que a gente só dá um tapinha nas costas, né? É impossível, né, cara? Tinha mais de 200 pessoas na parada. Mas foi maneiro, cara. Mas a gente espera ter atendido a expectativa de todo mundo, assim, na medida do possível, né? E quem me achou antipático e tal, eu sou assim mesmo. Você não foi antipático. Tá maluco. Eu estava cansado. Ficou editando o Nerdcast na noite anterior. Dormi 3 horas, fui dirigindo de Curitiba a São Paulo. O Jovem Nerd foi dormindo, eu dormi só 5 minutos durante a estrada. Chegamos em São Paulo, mais horas e horas preso no trânsito dessa cidade maravilhosa. Mas conseguimos lá fazer o que queríamos fazer antes e depois fomos no evento. E mesmo cansados, foi muito gratificante. Foi demais, galera. Então a gente... obrigado por ter ido. Exatamente. Temos que agradecer a todos que... Teve gente que foi de longe, isso, cara. Até mesmo quem mora em São Paulo, às vezes foi de longe. Exato. Teve gente que atravessou a cidade, cara. Então, pra quem foi lá e quem não pôde ir, mas queria ter ido, muito obrigado. Nós ficamos felizes. Muito bom. Aí eu tenho que agradecer também ao nosso fã Stalker. Ah, já sei. Você vai ficar maluco. Pedro Poleto, cara. Pedro Poleto veio com presentes para nós. Exato. Deu um HQ pro Jovem Nerd. Deu do Wolverine e Deixe Sabre. Me deu um box do American Ninja, cara. Olha só, que maneiro. Então, Pedro Poleto, valeu, né? Valeu. Keep stalking. Muita gente essa semana, Azaghal, falou: cara, não acredito que vocês não estão nos 80 blogs da época. Isso não importa, Azaghal, sabe por quê? É porque lá na época tem os 80 blogs indispensáveis, né? Assim que tá escrito lá na capa da revista. É isso? Não sei. Eu acredito que sim. Mas lá não tem o melhor blog do Brasil, rapaz. Exatamente, porque segundo o Azaghal, a revista Info, o Jovem Nerd é o melhor blog de 2008! É isso aí, galera. Nós estávamos concorrendo, rapaz, e agora toma essa! Ganhamos de 2 blogs espetaculares. Só um parabéns para eles. Não vou nem esculachá-los de tudo que eu gosto. E estamos aí com mais uma medalhinha do nosso uniforme militar de 2008, né, cara? Exatamente. Ainda não saiu na revista, eu acho, né? Mas nós já fomos comunicados e autorizados a espalhar. Exatamente. Então tá aí em primeira mão, Jovem Nerd, melhor blog de 2008 da revista Info. Muito obrigado a galera que votou. Exatamente. Que dá trabalho, tinha que ir no correio entregar o negócio, né? É? Obrigado aos jornalistas da revista Info que nos indicaram. Isso. Galera, um abraço pra todo mundo. A gente se sente super honrado em receber esse prêmio. Muito obrigado. Último recadinho, arte do ouvinte. Pedro, de 23 anos, de Limeira, São Paulo, mandou o Nerdinho em mangá. Tem o link aí pra você ver. E eu quero mandar também um abraço para o pessoal do... Ah! Plano Digital. Plano Digital. Nossa agência de publicidade preferida. Não fala isso. Porque vai criar inveja entre as outras. As outras têm que se esforçar para se tornarem preferidas. Mas são fodas, são também. São muito boas. Mas a Plano Digital é a preferida. Fala isso, pô. Então, vamos mandar um abraço pra Fernanda Coimbra e pra Andressa Hermel. Exato. Nossos contatos lá, pessoas muito legais. Um beijo no coração. Olha só, meu. Primeiro e-mail, Elcio Ferreira, programador, 30 anos, São Paulo, capital. Sobre o Nerdcast anterior, teorias da conspiração, Azaghal. Sim. Muito bom. Insistindo num tema até não dar mais. Ah, não, ainda tem mais papo. Há alguns detalhes sobre a escrita hebraica que ajudam a explicar o código da Bíblia. Olha falamos. Aí. O hebraico antigo, quando escrito, não tinha vogais. O leitor, ao encontrar cada conjunto de consoantes, deduzia a palavra que estava escrita ali, em parte, pelo contexto. É por isso, por exemplo, que existe muita discussão a respeito do nome de Deus na Bíblia, porque só temos quatro letras, YHWH. Portanto, poderia ser Javé, Jeová, Yahweh, né? Então, quer dizer, isso. Tem altas discussões. E ele tá querendo dizer que muitas palavras em hebraico, dadas como exemplo no livro, têm apenas três ou quatro letras. Assim fica fácil juntar palavras. Em 1999, um grupo de matemáticos australianos fez a mesma coisa com o livro Guerra e Paz, em hebraico, e obteve resultados muito semelhantes. Olha só. E aquele negócio que você falou, Moby Dick? Sim. A galera mandou e-mail dizendo que é o contrário, que eles encontraram várias coisas em Moby Dick, na matriz, né, que eles fizeram de Moby Dick. Canelada, olha a canelada. Fabrina Martinez. Fabrina, né? Raro, né? Como descobri vocês há pouco tempo, vou aproveitar o último podcast para dividir um momento único da minha vida. Durante uns anos, fui redatora-chefe da revista UFO. Olha só, isso o que é... significa alguma coisa. É claro, porra. Diariamente, eu recebia dezenas de e-mails, cartas e telefonemas informando a data de chegada dos extraterrestres. Ah, o canagó da Blossom. Sim, ela sim. Não era a única. Além de nunca cumprirem os prazos, os putos ainda deixavam a galera na mão, que inconformada ficava me ligando e dizendo: e aí, eles chegaram? Olha aí. Com o tempo, fui me cansando das perguntas e dando respostas absurdas, como: sim, mas estão descansando. Sabe como é que é o lance do fuso? É ótimo. Ninguém nunca me questionou. Aí ela continua dizendo que até um dia, um senhor muito noia me ligou desesperado dizendo que os ETs não apenas tinham chegado, mas tinham se hospedado na casa dele. Ótimo. E que ele estava cansado de ser usado sexualmente. Ai, meu Deus. E de ficar pagando as contas da galera. As contas? Durante a ligação, ouvi uns sons estranhos, música alta e gritos de desespero. Devia ser uns punks, né, cara, que invadiram a casa do cara. Por via das dúvidas, desliguei o telefone. Ah, não acredito. Que chefe redator é essa, né, cara? Afinal, o que eu ia fazer? Levar camisinha, tequila, tentar uma entrevista, CDs da Cher? Deixei a galera se entender e aparentemente ficou tudo bem. O tio nunca mais ligou, mas me manda cartões de Natal até hoje. Meu Deus, cara. Não importa a casa ou a cidade em que eu more. Meu Deus! Os cartões sempre chegam, Jovem Nerd. Daniel Anando, 29 anos, engenheiro, Campinas, São Paulo. Muito legal hoje um podcast sobre teorias da conspiração. O 3D estava maluco, mas o Tucano mandou muito bem. O 3D é maluco. Exato. É o seguinte, como mestre de Dungeons and Dragons por décadas... Isso é alguma qualificação? Isso é uma observação. Tá. Comprei... O cara bota no currículo, né? Mestres é. É isso que me preocupou agora. Eu comprei, na hora, a camiseta Double Damage. Um mega sucesso, né? É uma camisa fadástica. A cor ficou foda. Não era pra ser essa cor. Não era, mas aí não tinha. A estampa ia ser verde. O fornecedor não tinha o verde que a gente queria. Aí ele ofereceu outras opções e escolhemos essa aqui agora, por insistência da portuguesa, que nunca gostou do verde. Exato. E a camisa ficou foda pra caralho. Temos que dizer. Parabéns. Apesar de já ter comprado camisetas antes, me surpreendi com a melhora da qualidade. Ai. Achei que nem dava mais pra progredir. A malha continua excelente. Só um comentário. Vocês agora vão ter que pensar já na versão 2.0 dessa camisa. Porque na quarta edição do Dungeons & Dragons, um 20 não é Double Damage, mas Maximum Damage. Cara, olha só. Quando você pega um dado de 20 lados... Isso é uma discussão antiga no RPG. Você joga o dado de 20 lados sobre uma superfície plana. Exato. E ele para com o número 20 pra cima, só tem uma coisa que acontece. Que é o dano duplo, cara. Exato, porra. Não tem esse negócio de dano, isso é uma palhaçada, eu não aceito isso, não, cara. Porque olha só... Tem várias formas de fazer. Cada mestre escolhe a sua, né? Na nossa época era Double Damage. Sim, cara. Você tirou 20 na porra do dado? Você... O que é tão difícil quanto tirar 1 ou 7 ou 3? Você tirou 20. Você tem que ter alguma coisa a mais além de tirar o máximo do dano. É porque, assim, jogar o dado e obter um resultado bom é uma grande coisa no RPG. Isso. Você se diverte com Exato. Isso, né? Aí você joga o 20. Ah, você não precisa mais jogar o dado porque você tirou o dano máximo. É, isso é caído. A graça do dano máximo é que você deu uma porrada tão violenta no seu inimigo Exato. Que você deu o dobro de dano possível da sua arma. Que pariu, exato. Ou você multiplica o resultado dos dados por 2, ou você joga o dobro dos dados. Exato. É muito mais divertido. Exato, esse negócio de dano máximo é uma merda. Não, não, por favor, façam house rules, o dano duplo, double damage é muito melhor. Tá na camisa do Jovem Nerd, ela diz alguma coisa. Isso. Caraca. Rafael Portillo, ou Portillo, se for em espanhol, Portillo. 26 anos, Recife, Pernambuco. Ah. Este último episódio da conspiração foi excelente. Fico na esperança que o 3D volte para a Europa e os seus free tits... para que ele fique mais louco cada vez que retorne da prisão alemã. Mas o motivo do e-mail é a oportunidade de explicar aquilo que vocês sempre chamaram de olhar para as nuvens. Ah, olha aí. Olha maneiro isso. Sempre tem um e-mail que é relevante. Maneiro. O nome correto deste termo é pareidolia. Basicamente, é o sistema de defesa da nossa mente contra o desconhecido. Olha que fantástico. Seja um objeto ou criatura. Então, o nosso cérebro busca algum tipo de informação para identificar o objeto. Muito e quando não encontra, associar algo que já conhecemos. Olha só. É ele verdade. Vai no arquivo, né? Dá aquele... Não achei, o que parece mais? Tum, casou. É isso. Exatamente. Como o formato de uma nuvem é caótico, nosso cérebro procura associar a forma das nuvens com algo que já temos em mente. Exato. A pareidolia é muito utilizada no teste de Rorschach. Sim, nosso teste, as manchinhas. Sim, exato. Né? Watchman, foda. Exatamente. Agora vai ser falado com... Ah, de várias formas diferentes. Aí ele continua dizendo no e-mail dele que também funciona com sons essa parada. Quando não compreendemos um idioma, nossa mente faz associação de seus fonemas com aqueles das línguas que conhecemos. Assim é possível criar pérolas como o cara tossiu, ajudar o peixe, né, cara? Eu nasci preto. Nasci preto. E eu digo mais aqui, né, negócio de pareidolia. Os índios, quando os espanhóis chegaram na América, eles não conseguiam ver os navios chegando. Essa história eu já ouvi, mas e aí? É, uma pareidolia. Como é que é essa história que eles não conseguiam ver os navios chegando? Impossível. Porque eles não estavam... Como eles não entendiam o que estava acontecendo, eles deviam estar vendo mais uma montanha no mar e não um navio. Eles nunca tinham visto um navio. Eles não percebiam como um navio. Exato. Eles olhavam pro mar e nada. Então, tá tudo bem no mar. Uma nuvem, alguma coisa ali. Quem é que contou essa história depois? O índio? Ah, quando vocês chegaram... Ah, deve ter algum relato, cara, de índio. Ah, que coisa. Um zelá desenhado. Um navio com X, não entendemos. O navio escrito too late. Carlos José de Araújo Pessini, rapaz. Sou eu mesmo. Você mudou agora o nome artístico para o seu verdadeiro? Não. Na verdade, o Pessanha foi o seguinte, né? No auge do Teleguiado, a grande graça do programa era justamente a gente conseguir falar com as tiazinhas, com as vovozinhas que atendiam o telefone. Chegou um momento que a gente estava muito popular mesmo. E aí já não tinha que ficar inventando os nomes. Eu não podia falar meu nome de verdade, nem eu reconhecia a voz aí. O Cazé, que era Cazé Pessini, foi... Ah, Pessini, Pessini, Pessini. Aí foi virando Pessanha. Pra ver se nego não... Descobri, entendeu? Mas meu nome é Pessini mesmo. Até minha família até me deserdou depois disso, né? Depois que eu assumi o sobrenome Pessanha. Ficaram puto, falaram, pô, você não faz parte da família. E agora que eu voltei, eles me deserdaram de novo. Ah, falei, que agora que a gente sabe quem você é, não queremos mais saber de você aqui, não. Excelente. Carlos José Cazé. É assim que surge. Né? Nada nessa vida por acaso. É verdade? Tá aí com o Caquinho. Que eu não sei porque é Caquinho, não quero saber. Deve ser Carlos Henrique. Carlos Henriquinho, não é? Não, é pior. Vem de outro lugar. Ah, vem da época das fraldas, né? Não das minhas. Nossa! E hoje, no Tingir, vocês estão falando de fralda, tem um cara falando de que pegou uma chuva e ficou com a cueca molhada. Desnecessário, né? Cazé, como é que vai o Top 20? O Edgar? Diz que MTV era ótimo. Edgar, Gastão, como é que é o Gastão? Gastão, que fim levou o Gastão, né, cara? Vocês estão morando perto do Gastão. O Gastão tá morando em Floripa agora. Gastão tem um bar Rock and Roll aí. O senhor, antes de aparecer na televisão, já teve 1 milhão de empregos sortidos. Parece que você botou a mão dentro de uma cuia e sorteou diversos trabalhos legais, cara. Já já foi redator de agência de publicidade? É, é verdade. Agência pequena, né? No Rio, no centro do Rio de Janeiro. Chamava Multimails. Olha, tá. E era coisa de estagiário, essas coisas? Não, né? Assim, eu consegui. Eu fui estagiário durante um tempo numa agência, aí era uma agência maior, e depois nessa agência, que era uma agência pequena, aí eu fui. Aí já eu era o redator-chefe, né, bicho? Eu já entrei de depois de criação já. Mas era eu e mais um louco lá que trabalhava comigo, Júlio Camacho. Tem alguma campanha famosa aí que você. Não tem nenhuma campanha, quanto mais famosa. Porra! Terá redator de quê, cara? Nenhuma das nossas criações foi pro ar, assim, matou, cara. Foi. Uma carreira meteórica, assim, de alguns poucos meses, e eu saí, fui embora de lá. E aí tu foi ser agente de check-in da Panam? Na verdade, é que você trocou a cronologia das coisas. O meu primeiro emprego foi esse, check-in. Ah, tá. Na verdade, você nem começa como agente de check-in, você começa numa posição mais abaixo disso, né? Então, era uma espécie de um estagiário, você é o cara que fica chamando as pessoas para entrar no avião. Se bateu a hora, nego, sei lá, tá faltando 3 passageiros, você tem que correr atrás do aeroporto inteiro. Porque as companhias, elas são multadas, né? Se elas não saem na hora, né, meu? Então é mó merda pra companhia quando os caras somem. Sempre tem um ou dois que some, ou que ficaram bebendo no bar e entornaram todas, ou estão no banheiro, ou estão comprando alguma coisa, não ouvi. Aí você tem que sair o aeroporto todo pra correr atrás. O emprego meio é tenso pra caramba, né? Porque as companhias aéreas, elas, por lei, elas podem vender mais passagem do que tem lugar. Né? Por causa dos no-shows, né? Por causa das pessoas que não aparecem pra voar. Isso. E tal. Só que, meu, quando aparece todo mundo, aí fodeu, porque ninguém quer acreditar, né? Que pagou, tá lá, foi até o aeroporto e não tem lugar pro cara voar. Aí você passa por uns perrengues meio fodas. Foi louco, porque eu entrei na Panam, assim, a Panam tinha você usava uns ternos, né? Meninas, uns taiozinhos e tal. E tinha já umas roupas, não fazia uma roupa especialmente pra você. Tinha uma par de roupa lá e aí você experimentava esse serviço e você podia mandar apertar e tal. E aí eu experimentei um uniforme e os muito bem, ficou bacana. E o nego falou, mas você não sabe de quem era esse uniforme? Eu falei, não, daquele cara que foi preso na Conexão Panam, lembra dessa coisa? Que é isso? Conexão Panam, isso foi um dos maiores cases de tráfico internacional que já teve no Brasil. Conexão Panam, os caras mandavam droga para os Estados Unidos, cocaína, pela Panam, né? E aí o que a Panam fez? A Panam foi acionada pelo FBI e o FBI falou, ó, meu, tem que mandar esses caras para cá. Aí mandaram os caras, ó, vocês vão fazer um curso lá nos Estados Unidos e tal, chegaram lá, grampearam os mano. Ah, que ótimo, muito bom. Eu até procurei pra ver se tinha alguma coisa no paletó, mas o paletó já tava vazio, já não tinha nada. Tu resolveu trabalhar na Panam por quê? É aqui que você tava em busca de... Eu tava correndo atrás de um trampo, né? Aí, né, eu tava com minha mãe, a gente tinha ido numa loja, e por acaso a gente encontrou um cara que era o supervisor da Panam. Aí conversa vai, conversa vem, lá, batemos um papo, o cara falou que trabalhava lá, que tava correndo atrás de gente, e como eu falava em inglês, aí eu até apliquei. Mas esse cara era a maior filha da puta, meu. Nossa, filha da puta. O cara é um dos caras que eu mais odiei, nunca vi um cara tão nojento na minha vida. E ele era namorado do outro supervisor lá, então era um... É o que eu ia perguntar. Ah, muito gay, é o paraíso dos gays, mano. Eu adoraria encontrar esses caras hoje, meu, pra encher o saco deles. Falar, meu, vocês eram muito chatos, só metido. O cara viaja de graça e fica pagando onda, né, de que é rico pra caramba, que come nos melhores restaurantes, que só usa gravata italiana, eterno, não sei o que. Exato. Foda. Eu queria ser astronauta, né? Ótimo. Mirou bem. Bem, bem, né? Quis ser astronauta, queria ser bombeiro. Aí, depois, eu fui baixando um pouco a bola, falei, não, eu quero ser escritor. Eu gostava muito de escrever. Tinha aquelas redações de colégio, né? Eu escrevia 3 páginas e tal. Eu lembro quando faltava luz em casa, eu acendia vela, escrevia. Então, eu gostava muito de escrever. Aí, a partir de uma determinada idade, eu queria escrever, né? Uhum. É por isso que eu fiz 2 vestibulares. Eu fiz publicidade, porque eu falei, ah, não, eu quero ser redator publicitário e tal. E o outro foi oceanografia. Então, eu fiz 1 ano e meio de oceanografia lá no Rio. Oceanografia é difícil pra caralho. Muita matemática, muita química, muita física. Porque eu pegava onda de jacaré lá no Rio, né? E aí... Daí pra oceanografia, né? Aí eu falei, porra, o que eu vou fazer? Oceanografia, tudo a ver, né? Fica o dia inteiro no mar, vou ter que saber tudo. Aí, meu, nossa, comecei a tomar uns pau lá de matemática, cálculo diferencial, trigonometria esférica, mano. Tinha uns negócios, só o nome eu já assustava já. Eu falei, não, não posso ficar nessa porra. Aí saí, aí fiz 3 anos de publicidade, mudei 2 vezes de faculdade e tal, eu desisti também, na real. E aí eu falei, ah, não, vou ser poeta, vou ser escritor. É porra louca. Porra louca. Aí comecei a escrever poesia e falava poesia, tem um circuito de poesia falada lá no Rio. É o Chacal que montou. Aí um belo dia dava aula de inglês, falava poesia nas horas vagas, e aí surgiu essa teste aí da MTV. Eu falei, vou fazer essa porra aí, vou ver se eu passo nesse troço, que eu tô precisando de dinheiro pra sair de casa, né? Ninguém me aguentava mais, né? 26 anos morando com meu pai, com meu... Não, antes do teste da MTV, eu quero saber o seguinte. O seu amigo Alexandre Nagaki me passou algumas peculiaridades. Olha, de poeta falado. É bom ter esses amigos, não é? Bom, né, meu? O Nagaki é um grande amigo meu. Matar aquele jabo. E ele falou de uma poesia especial que ele diz que gosta muito. Sim, lembrei! Agora lembrei. Boa! Que é quando eu fico de p*** duro. Puta, você lembra? Lembro. Eu sempre lembro quando eu fico de p*** duro. Eu nunca esqueço. Então você vai ter que recitar isso aqui, cara. Da poesia, cara, ela é... Deixa eu ver se eu lembro. Faz tanto tempo, né? O cara falou, pô, tanto tempo, rapaz. Quando eu fico de p*** duro, sinto-me Deus. Não Deus como Zeus no Olimpo. Deus como Jesus. Como homem no garimpo ao achar a maior pepita. Como médico que o cardíaco ressuscita. Sinto-me Deus, sinto-me forte. Sinto o poder, toda a grandeza de ser de um povo. Sinto-me um ovo fecundado, como um viado. Ao dar o rabo, sinto-me alado, sinto-me sábio, sinto-me luz cuspida de meus lábios, sinto a explosão dos teus, quando me coloco, Deus, no meio de tuas pernas. Sensacional! Nessa época ninguém te deterdou, não. Não, nessa época quem sabia, né? Antes da MTV, tu não foi pra Hong Kong? Fui, é. Que história é essa? Que tu foi camelô em Hong Kong, é isso? Camelô, cara. Foi uma época muito todo doida. Todo mundo assim. Na China é camelô, pô. É verdade. Foram duas viagens que eu fiz, né? Eu fiz uma pros Estados Unidos, tinha uns amigos meus que moravam lá. Depois eu fiz uma outra viagem, que foi essa pela Ásia. Eu namorava uma menina, ela era modelo, e ela foi pro Japão, e aí eu fui com ela, né? Aí a gente ficou um tempo lá no Japão e tudo, e depois a gente se separou. Eu entrei numa carreira religiosa, vamos dizer. Olha só. E aí eu conheci uns monges lá no Japão mesmo, em Tóquio. Aprendi a meditar e tudo. E aí fui morar na casa deles, né? E quando eu fui morar na casa dos caras, por coincidência, eu tenho muita sorte, né? Então assim que eu pisei na casa dos caras, morreu o guru dos malucos. Caralho! Que isso, cara? Os caras falaram, maluco morreu, é frio ou o quê? Eu falei, não, que isso? Um cara legal, assim, do Brasil. Aí morreu o guru dos caras lá na Índia. Aí eu falei, porra, cara, eu vou pra Índia também, vou passar 15 dias lá, vou participar, ia ser um evento único, né, ia ser enfim, o funeral do guru, ele ia ser queimado numa fogueira de sândalo e tudo, isso foi em Calcutá, né. Uhum. Mas isso você tava compenetrado, não tava porra louca, vou aqui de zoação, né. Tava focado. Não, tava focado, eu tinha acabado de começar a meditar, né, mas eu queria muito, assim, uma das coisas, quando eu fui pro Japão, eu tinha, um dos interesses que eu tinha era esse de meditação mesmo, e aí eu logo procurei uma seita lá que eu achei no Tokyo Journal, e aí eu fui até um subúrbio de Tóquio, tive muita sorte mesmo, porque tinha um monge lá irlandês, que era um ex-drogado, um ex-roqueiro, na verdade, ele era viciado em heroína e tudo, e aí tinha se reabilitado. Conheci o cara muito gente fina e tal, aprendi a meditar com ele, só que aí um tempo depois morreu o guru. Uhum. Foi uma puta história confusa, cara, porque aí eu tava sem grana nessa hora, né, porque eu tinha um trampo, mas eu só ia ser pago dali a 2 semanas. Tinha esse maluco brasileiro lá, falou, mano, me adianta aí essa grana pra mim, quando eu voltar eu te pago e tal. Ele falou, ah, beleza. Fomos pra Índia, eu e mó galera, tem uns caras que foram presos lá no meio do caminho, os monges. Que isso? Porque os monges faziam um comércio internacional. Porque assim, a organização tem monge no mundo inteiro, cara. E aí eles aproveitam esse trânsito e fazem comércio pra juntar uma grana pra instituição. Tem alguns países que você não pode entrar com dinheiro em espécie, assim, com muito, né? Sem declarar. Ah, tá. E o cara tinha mais de 10 mil dólares quando tava entrando em Calcutá. E aí não declarou. Rodou, foi preso. Aí foi uma confusão, enfim, o cara ficou preso. Aí, bom, aí a gente foi lá no negócio do guru e foi muito doido mesmo, porque era muito uma pobreza muito grande, né, cara? Puta choque, assim, o choque é muito grande. Foi em 1990, Calcutá era... O avião chegava no aeroporto, era, meu, tipo... A pista era quase de barro do avião, mano. É, porque fora do aeroporto, assim, o estacionamento, onde os carros paravam pra receber as pessoas e tudo, era tudo chão de terra, sabe? Tinha nada. Uhum. Aí você sai assim, nossa, todos os carros são iguais, as pessoas só gostam de um carro aqui. Não, é só... E o modelo é aquele modelo 1957, sei lá, inacreditável, é o mesmo modelo, há décadas. Mas enfim, aí eu fui lá pro pico, onde tava todo mundo, e é um lugar quase em ruínas, assim. Foi muito bacana, porque aí desceu aqueles sábios lá ainda, as montanhas, foi um encontro muito interessante. A gente tinha ido pela Tailândia, voltamos pela Tailândia, eu comprei umas sedas lá na Índia pra vender no Japão, e quando a gente voltou pela Tailândia, os filhos da p*** dos japoneses não deram visto pra gente entrar de novo no Japão. O cara, aí rodamos. Aí o cara falou pra mim, meu, por que você não vai aplicar no Brasil? Vai tomar no cu esse japonês, pô. Aí foi foda. E o cara carimbou nosso passaporte. Então eu só tinha 6 meses, cara. Não podia aplicar pra um visto no Japão. Tinha que esperar 6 meses pra aplicar de novo. Então foi foda, foi uma bosta. E aí, cara, ficamos no desespero, falando, porra, tudo meu tava no Japão, né? Tudo, cara. Mala, passagem de volta pro Brasil, tudo, tudo. Toda a grana que eu tinha comprado as merdas das sedas lá. Eu tinha gasto pra vender no Japão, fazer uma grana. Passei uns perrengues, assim, muito forte, cara, horríveis. Esse brasileiro que eu tinha conhecido lá no negócio dos monges, ele já estava muitos anos fora do Brasil, já ele era um camelô profissional mesmo. E ele vendia prata na rua, né, em Tóquio. Uhum. Assim. Curioso, porque você vai nesses picos assim, você olha os caras e fala, ai, olha lá, os tadinhos vendendo coisa. O cara faz uma puta grana, mano. O cara ganha dinheiro pra caralho. eu não sabia disso até então, né? E aí o cara começou a fazer minha cabeça. Falei, mano, estamos fodidos aqui, vamos pra Hong Kong, que eu tenho uns contatos lá, eu conheço uma galera, não sei o que, já vi prata lá, vamos lá, te mostro, te dou o canal de tudo, não sei o que, não sei o que lá. Foi assim, aí o cara me iniciou nessa vida aí da muamba internacional, da prata. A gente comprava prata na Tailândia, 1 quilo de prata, assim, anel, brinco e tal. Tem toda uma ciência, né? Não é uma coisa, faz aí porra louquice, porque os dedos das mulheres, eles têm calibres diferentes, dependendo da região do globo em que você tá. E no caso da China, os dedos são muito finos, né? Então tem gente que perde uma mópita grana. O cara compra lá, não sabe, chega e não vende porra nenhuma, porque o anel vira uma argola, né, mano? Não entra. Comprar na Alemanha, né, cara? Quer vender na China? Cara. É, pô. E o que você fez com as sedas? Vendeu também como que em Hong Kong? As sedas eu fumei, cara. As sedas eu tentei vender em Roma, mas ninguém queria comprar. Eu era um péssimo, eu não tinha visão, né, de mercado. As sedas eram muito bonitas, umas sedas bordadas e tudo. Então eu trouxe de presente, né, pra todas as tias. A família toda ganhou umas sedas bordadas muito bonitas. Belas sedas. E as tuas coisas que estavam em Tóquio rodaram, ficaram lá pro senhorio. Não, eu peguei meses depois, né? Eu voltei pro Japão 7 meses depois, mais ou menos. Ah, tá. E aí tava tudo, tinha ficado lá com os monges, tinham deixado guardado lá com os monges, então. E foi doido, porque eu ligava pra todo mundo, desde as pessoas no Japão até as pessoas no Brasil, eu não conseguia falar com ninguém, cara, nessa época. Meus pais tinham se mudado. Meu Deus. Nossa, foi... Eu ia achar que tava morto e virei uma alma penada foda no Oriente, cara. Sem sacanagem. Tu liga e não cara, consegue. Cara, tu volta pro Japão e fala aqui não. Tu liga pra casa e ninguém atende. Porra, cara. Mas foi uma fase negra, cara. Foi uma fase, assim, total horror, vou te falar. Ficava sentado no degrau das lojas em Bangkok. Imagina uma loja em Bangkok, na rua, é uma rua chamada Khao San Road. Só vai os mochileiros e tem umas lojas vendendo prata e tem umas coisas meio, uns prostíbulos, umas coisas meio, meu, é bizarro. Que ótimo. É bem... Que ótimo. E eu sentado lá de chinelo, falo, caralho, que eu tô fazendo. Pô, pra piorar aqui, a situação, né? Isso foi na época do meu aniversário, cara, 7 de janeiro. Aí eu falei, como assim, não tô acreditando nisso. Aí, pra piorar, ainda encontrei uns argentinos no dia do meu aniversário. comemorar o aniversário com os argentinos, né, meu? É o... E nessa altura, a meditação já tinha ido pro caralho. Já. Eu não lembro se eu meditava nesse período, se eu fiquei meditando, não. Mas eu ainda meditei durante um bom tempo, assim. O meu auge na meditação ainda estava por vir, né? Porque quando eu me estabeleci em Hong Kong mesmo, aí eu fiquei morando num apartamento com os monges. Foi na época da Guerra do Golfo, até. E aí, eu já meditava direto. Meditava 3 vezes por dia, 40, 45 minutos cada vez. Porque no começo você pensa, né? Vou meditar, um ambiente tranquilo, vai acender um incenso, vai botar uma música transcendental. Mas, meu, quando você medita mesmo profissionalmente, não tem essa. A gente meditava com a CNN bombando lá, falando das tretas. Foi a primeira guerra que foi transmitida, né? Ao vivo, né, cara? Agora, qual é o esquema dessa parada de meditação, assim? Qual era o seu objetivo com isso? Cara, o meu objetivo era buscar um equilíbrio, assim, né? Tem uma imagem muito interessante que é usada por um monge tibetano. Pra ele, a meditação era uma espécie de... Imagina quando você vê um lago, assim, um lago que as águas estão muito turbulentas, estão muito mexidas, então você não consegue enxergar o fundo do lago, né? Você tem que esperar a água parar e é toda aquela areia sedimentar novamente e aí você consegue enxergar o fundo. Então a meditação seria mais ou menos isso. Às vezes a gente faz um monte de coisa, tem um ritmo de vida muito elétrico e tal, tá sempre, pô, a gente tá gerando informação ou tá digerindo informação, e aí você acaba, às vezes, não para realmente pra entrar em contato com as coisas que você tá sentindo, né? Você fica meio anestesiado por isso. E a meditação é mais ou menos isso. É. Você fica ocupado, você fica distraído, né, por tantos estímulos do cotidiano, do dia a dia, né? É, o John Lennon tem uma frase muito boa, né, que dizia que a vida é aquilo que acontece quando você tá fazendo outras coisas, né? Exatamente. Isso mesmo, cara. E ainda hoje você tem contato com essa galera? Costuma meditar ainda? Como é que é essa? Não, eu tô pensando mesmo. De uns tempos pra cá, comecei a ficar com vontade de meditar de novo, né? Eu tô sentindo falta disso. É bom pra caramba, eu já meditei, Zagão. Já meditou? Eu sei. Já. Mas ele só consegue meditar com um passarinho cantando, caralho. Ah, é bom, você bota aquele... Se tiver televisão, carro buzinando, é, não, a guerra do outro lado do mundo, ele não consegue. Eu sou um pequeno aprendiz. Aí, de volta ao Brasil, veio tal teste, eu preciso arranjar alguma coisa. Era teste pra quê, da MTV? Ah, o teste da MTV era teste pra VJ, né? Ah, pra VJ mesmo? Era teste pra apresentador, foi um teste que aconteceu no Rio, Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte, eram mais de 7 mil inscritos. E aí eu passou eu e a Adriana Lessa, que é atriz, né, hoje em dia faz novela na Globo e tal. A gente entrou na MTV na mesma época. A gente entrou na época em que o Thunder tava saindo, que o Márcio Garcia tava saindo. Márcio Garcia. Nossa. É. Nossa. First Generation. Foi a segunda geração dos X-Men. É nessa época a MTV tava dando uma caída. Eles quiseram pegar um pessoal diferente, novo, né, assim. Foi? Não, a MTV, né? A MTV nessa época ela era bem bombada, cara. É? Hoje é que ela tá caída. Ah, que é isso? Fala isso não, cara. Acho que a fase que a gente teve uma caída, acho que já passou, graças a Deus. Graças a Deus. Assim, acho que altos e baixos sempre passa, né? Todo mundo. Com certeza. Mas essa época era uma emissora, era uma... Nossa, era super em alta, superinho. O Thunder estourava, né, cara? O Thunder fazia o CEP. Era o programa mais assistido da MTV. Até que eles chamaram ele pra ir pra Globo e tudo mais, né? Uhum. Então era uma época de... Foi uma época de ouro, né? Tinha Fábio Massari, Edgar, Gastão, Astrid. Nossa, Astrid. Aconteceu com a Astrid, né? Cadê a Astrid? A Astrid tava... Voltou, né, esse ano pra televisão, mas acho que ficou pouco tempo fazendo aquele ao vivo, né, com chama, não sei. A Astrid gente... não é que se candidatou pra vereador agora? O que foi? Teve não, alguma... Não. Você deve estar confundindo com a Soninha. Soninha. Prefeita, né? Vereador, você tá maluco. Na verdade, foi a geração do início, né, da MTV, essa aí. Que eu lembro que a MTV passava na Record, né, cara? Depois do Som na Caixa. No Rio de Janeiro era assim, cara. Eu lembro que eu chegava em MTV em UHF na época. É. Eu pegava com Bombril, mano, né? Bombrilzão. Era foda. Mas aí você é um cara que nunca na sua vida tinha pensado em trabalhar em televisão ou com qualquer coisa de comunicação direta com o público, certo? Não, só nessa parte de apresentação, né? Eu, naquela época, eu acreditava que minha carreira ia ser de escritor, de poeta, e que eu ia mergulhar nisso e tal. E como poeta, eu tava evoluindo, assim, a minha apresentação já evoluía, eu já comecei a incluir, assim, alguns elementos teatrais, tinha um amigo meu que era um puta, era mestre em violoncelo, tinha estudado na Polônia e tudo, então ele fazia as bases das minhas apresentações, eu comecei a chamar para atuar, comecei a costurar os poemas com, e viravam esquetes teatrais, entendeu? Então, legal. Acaba que, pra mim, eu ia seguir essa carreira mesmo, então. E de repente você se viu numa estrutura corporativa, numa TV, tendo que entrar na frente dos holofotes e falar. Como é que foi isso? Ah, foi foda. Foi muito difícil, na verdade. Eu não tinha a menor experiência disso. A experiência que eu tinha era muito pequena e foi muito difícil. Assim, o primeiro ano eu sofri bastante. Foi muito complicado pra mim, porque eu me identificava completamente com a vida literária que eu tinha, com essa coisa de poesia. São públicos muito diferentes ali, né? A gente era um público muito mais pop, muito mais novo, né, do que as pessoas com quem eu costumava lidar. Eu entrei apresentando o programa da Cuca, eu substituí a Cuca nas férias, que era o Pix MTV, depois a eu fiz o rádio. Cuca, cara. É, e eu fiz depois, fiz o Rádio Vitrola, do Edgar. Nessa época você não tinha autonomia, né, pessoal? Agora tu vai fazer isso aqui, tu ia lá e apresentava, era assim? Saquei. A gente tinha um programa pra apresentar, eu tinha autonomia, assim, na forma em que eu apresentava, né? Tu não chegava e dava ideia, vamos fazer diferente, isso veio depois. Aquilo era um programa, musical, né? Já tinha um programador que fazia... Já tinha aquele formato, né? É o que a gente chama de cabeça VJ lá, né? Você tem um VJ chamando clipes e tal. Então, existiam programas mais autorais, a maioria das vezes o VJ não era o programador. A maioria das vezes, com algumas exceções, isso acontecia. O gasto total do Gastão era o programador. Então, nessa época, assim, eu simplesmente apresentava o programa, eu dava algumas ideias de como eu ia apresentar, de como eu ia falar aquelas coisas e tal, que eu tinha uma necessidade de buscar uma diferenciação, assim. Aí, o segundo ano já foi melhor, porque foi quando começou o Teleguiado era uma página branca, né? Uhum. As pessoas pediam um clipe e eu, se vira aí, você tem que segurar a onda enquanto o nego põe o clipe no ar. Então, foi aí que foi a minha grande escola mesmo, e foi aí que eu achei o personagem televisivo com que eu me identifiquei depois, mais crítico, mais histriônico e tal. E aí falando sobre temas de jornal, sobre temas, né, do dia a dia, rádio news. Eu adorava o Teleguiado, adorava, mega fã do Cazé. E era ao vivo esse programa. Ao vivo. É. Ao vivaço, cinco dias por semana, né? Errei. E quanto tempo você levou pra construir o personagem? De cara você já sabia o que você ia ser? Foi um ano também pra me adaptar, pra construir a verve e pra achar o recorte que eu queria dar. Foi um ano. Então, o primeiro ano de Teleguiado, que foi 95 a 96, foi um ano de escola, de aprendizado. Eu sabia que a partir dali eu poderia desenvolver uma coisa que teria um caráter mais autoral. Uhum. Apesar de ser... O processo de criação é um processo sofrido, né? Eu acho, assim. Você sofre, é um parto, né? Você nem sabe direito o que você vai fazer, você vai descobrindo aos poucos e tal. Você tem uma coisa que você quer... É quase uma cagada também, né? Você tem uma coisa que você quer botar pra fora e você não sabe o que, não sabe se tá na hora. Enfim, dá uns gases e aí... Exatamente. Teve algum perrengue que tu passou, daquele já ao vivo, de tu ficar olhando pra câmera, saber o que fazer, ou o cara falar uma... Alguém, tipo, o cara que ligou pro Bozo, alguém mandou tu pro inferno? Várias vezes, né? O primeiro vai tomar no cu ao vivo, você não esquece. Sensacional, realmente marca o resto da vida. Mas é legal. Depois você torce até pra alguém mandar você a merda. Aí você tá preparado depois, né? Aí você tá preparado, aí vai fazer graça, você vai ir. E as pessoas adoram, né? A audiência adora. Adora você se perder, né? Fica feliz. O jogo da redação da MTV que devia ligar, né, cara? Depois do Teleguiado... Fazia o Teleguiado e o Na Chapa, que era um programa que passava de manhã, que eu tava de pijama e era... Eu lembro desse. Lembra desse? Lembro. Falava sobre notícias verdadeiras, só que mais bizarras, né? Mais pro bizarro. Jesus. Aí, depois, Na Chapa veio o VJ por um dia, que era uma espécie de show de calouros que queriam ser VJs. Muita bizarrice, né? Muita bizarrice. VJ por um dia não era um que era mais... Era tipo um concurso? É, isso mesmo. Que, na verdade, sim, o VJ por um dia ele não surgiu como um concurso, ele surgiu como um programa mesmo, que era eu que fazia o programa, o Max Fivelin era o maquiador, Isso, e pode crer. Um programa que estreou na praia, também tava, não existia um formato claro e tudo, e a gente foi formatando ele ao longo do verão, e aí ele estreou na grade de março, já na TV, com o Fivelinha já jurado. O Max Fivelinha já não era mais o maquiador, ele era, sim, o jurado mesmo do programa. Lembro. E a gente conseguia zoar as pessoas, assim, eu, Fivelinha, a gente criava um clima legal sem humilhar ninguém, sem... Entendi. Eu tinha um astral bacana o programa. Assim. Coisa que o Azaghal já não ia conseguir, né? Não. Não existe a possibilidade. Uma coisa que a gente nota, assim, na TV, é programas mudam bastante, né? O programa de TV, às vezes, dura um pouquinho, depois muda e você vai pra outro. Por exemplo, lá no Rio, eu lembro que eu conheci um dono de boate que ele falava assim, olha, boate aqui dura, sei lá, 1-2 anos e depois eu tenho que reformar, senão o nego enjoa. Reformar e botar outro nome e tal, não sei. Na verdade, ele falou pra você que ele tem que tacar fogo, né, cara? Ou isso. Mas o programa de televisão funciona assim ou é meramente audiência? Se tiver audiência foda, aí ele continua forever. Depende muito da emissora. Assim, acho que a MTV é uma emissora que tem particularidades, né? E uma delas é essa da novidade, né? Como você mesmo falou, ela tem um público que, sei lá, às vezes um cara que faz parte do público dela, em 2-3 anos já não faz mais. Uhum. E aí já vem outra galera com uma outra formação, que já, uhum, nem sabe o que é videoclipe, que assiste as coisas no YouTube e tal. Uhum. Então é uma TV que às vezes aborta programas, apesar de terem sucesso. Um bom exemplo disso é o Fica Comigo, por exemplo. Ah. Programa que sempre deu audiência, desde que estreou, passou por várias versões, passou por várias apresentadoras, e num dado momento acabou, mas acabou e tinha audiência. Eu não gostava desse programa Fica Comigo, cara. Mas por que não? Gostava. Eu sou um cara conservador pra caralho. Eu acho muita putaria, cara. Nunca vi o cara. Eu ficava imaginando se fosse minha filha. É, cara, eu não gostava, não, cara. Você não gostava? Você se sentia no lugar dos pais daquela menina. Exato, exato. Entendi. Existe uma possibilidade forte da família tá vendo, né, cara? É, claro. Não é? Olha, fulano vai aparecer na TV, liga aí. Aí, língua na cara, é muito estranho. Um tempo médio de um programa na MTV é esse, assim, 2-3 anos de sucesso. Agora, nas outras emissoras não é assim, assim, você tem histórias de sucesso que estão, às vezes, há décadas no ar, né, cara? É impressionante, verdade, assim. Enquanto o público não morrer, o programa tá lá, né? Enquanto ele não morre... A MTV, ele prega pela inovação, ele tá sempre tentando inovar. Isso. As outras é que já pregam mais pela audiência mesmo. Se tá dando certo, fica. Se dá errado, aí tira. Mas não, ótimo, dá uma pena. O Voltor acabou de repetir o que o Cazé falou, mas nas palavras dele, cara. Exato. E foi assim o colegial inteiro. Ele passou. Então aconteceu em 2001 que alguém chegou pra você e venha trabalhar na Rede Globo. Ah! Como é que funciona isso, cara? Vem um cara, te passa, joga um papel amassado no teu bota carro. Bota no bolso, passa na rua e bota o papel, exato, no teu bolso. Né? Que é um troço ultra segredo, né, cara? Não pode vazar pra ninguém essas conversas e tal. Não foi 2001, foi em 99. Né? 2001 foi o programa em si, né? Em 99 é que eles vieram atrás de você. Isso, o contrato com a TV Globo durou 2 anos, 2000 e 2001. Ah, tá. Foi em 99 que fizeram o primeiro contrato. Né? Isso já ser uma história que se repete, né, com a MTV, dos talentos da MTV serem assediados por outras emissoras. Uh-huh. Isso é curioso, assim, porque não existia uma escola de apresentação, né, no Brasil. A MTV acaba servindo como celeiro. De uma maneira geral, as pessoas estreiam mais rápido no ar na MTV, conseguem se desenvolver mesmo no ar e tudo, uh-huh, e aí, a partir de um dado momento, então, são profissionais aptos a exercer essa função de apresentador, e as outras TVs não têm uma escola, não estreiam diretamente com uma pessoa no ar, quer dizer, a chance de você queimar o cara é muito grande e tudo mais. Mas eu só tô falando isso porque agora é diferente, curioso, né? Durante muitos anos a televisão brasileira não tinha onde caçar talentos. Só que agora tem, né? Agora todas as televisões estão bebendo aí nessa fonte que é do stand-up comedy, né? Ah, sim. Ah, virou uma moda isso. É, aí. Não, descobriram, agora é, né? Depois de tantos anos. Descobriram, né, depois de tantos anos, e sentiram que os caras têm um puta potencial que conseguem transpor do teatro pra televisão aquela atmosfera, né? Uhum. Aí como é que acontece esse processo? De várias maneiras diferentes, né? Cada caso é um caso diferente. Eu já participei de negociações e às vezes é a própria emissora que liga diretamente pra você, ou é um diretor da emissora que liga, às vezes é o cara que vai dirigir o programa nessa emissora que faz o contato com você. Uhum. No meu caso, na TV Globo, não foi a própria TV Globo que me ligou, foi o Cláudio Manoel. Cláudio Manoel, que é o caceta, um dos cacetas, sim, ele que me ligou, ele que fez o contato inicial. Porque eles naquela época, eles estavam construindo o núcleo deles, né? Na verdade, nem foi uma posta que a TV Globo, não foi a TV Globo que pediu pra me chamar, foram os cacetas que pediram pra que a TV Globo me contratasse. Pô, tocou o celular, aí é doido, realmente é um momento doido, né? E aí, tudo bem? Aqui é o Cláudio Manoel, dos cacetas. Falei, nossa, como assim, cara? Mas começa a falar, não espera, né, meu? Daquele, pô, que legal, meu, sou fã do cara e tudo mais, pô, que bacana. E aí você começa a conversar, e o cara fala, pô, não, porque a gente tava pensando nisso, em fazer um programa com você, o que você acha? Então, eu queria conversar contigo. Aí você, nossa, fica mega feliz, né, meu? Pô, se sente o máximo. Né? Fica mega feliz significa finalmente eu vou sair da MTV pra algo mais sério? É isso, tu fala, você tá botando ele sinuca de bico toda hora aí, cara. Não, cara, eu tô zoando. Curioso isso. Completamente pertinente o que você colocou. Naquela época eu ganhava bem na TV. Eu peguei a fase áurea da MTV, né, em termos de apresentação, acho que temos de formato, temos de inovação mesmo, que foi o momento em que a TV, um ano e meio depois que a TV chegou, que eu não sou da primeira geração, né, uhum, eu sou da geração de um ano e meio, dois anos depois, mas eu cheguei a viver esse momento muito forte. E aí, depois a TV foi passando paulatinamente por um processo de profissionalização muito grande. Então, na época que eu saí da TV, o salário, já tinha um salário muito bom, já ganhava grana legal, tudo. Não era tanto uma questão de grana. Duas coisas que mexeram comigo, né, no telefonema. Uma delas é ser o Cláudio Manoel mesmo, né, ligando e ser dos cacetes e tal, que já era super fã e tal. Então, foi uma das coisas, foi essa. E a segunda era a ideia de você atingir um público maior. Coisa que eu falo lá na TV, acho que podem ter um impacto maior, eu posso mexer mais com as coisas e tal, pô, isso é bacana. Então, de você ter mais orelhas, mais eyeball, sabe? Isso, uh-huh. É realmente, naquele momento, acho que pesou bastante pra mim. Mas não foi bem assim. Calma. O que aconteceu, cara? Primeiro eles colocaram ele na geladeira, né? Sim, mas é o padrão da Globo, foda, esfriar o cara, né? Todo mundo. É, né? Na época que a Globo tinha geladeira, eles e faziam tu ficou isso. um ano e meio sem fazer nada. Nessa época eu já tinha formado uma equipe, rapidamente a gente formou uma equipe base, né, de criação, e a gente, enfim, a gente ficava se reunindo, a gente se reunia num flat aqui, e era doido, assim, a partir de um determinado, assim, existe um período mesmo, né, de criação e tudo, só que chegou um momento que a gente falou, porra, tá demorando demais e tudo, né, a gente demorou uns 15 meses pra estrear, né, desde o início do contrato. Pô, chega uma hora que fica chato, fica ruim, né. Mas isso é normal? Todo mundo passa por isso? E a gente, né, tá na esperança também. Quem sabe, eles podiam participar do Big Brother. Ah, cara, eu ia sair na entrada. Eu ia ser odiado muito, cara. Porque eu não consigo ser essa galera uhul, sabe qual é? Uhul. Uhul! Não, cara, impossível. Eu entrar emburrado foda, procurar televisão. Como é que é você ir lá na diretoria da MTV e falar assim, pô, cara, é tipo assim, eu tô, né, indo embora, mas eu vou pra Globo, tá, tudo bem, desculpa, qualquer coisa, como é que é essa história? Primeira vez que isso aconteceu comigo, eu fui bem imaturo, né? Eu não soube lidar com a situação de uma forma... Tu avisou pelo telefone, é isso? Vai todo mundo pra tu, que pariu! Não cheguei a avisar, não deu tempo de avisar. Descobriram antes. Descobriram. Vazou, né? Vazou. Essas coisas são foda. Imagina que climão, cara, no MTV, cara. Chegar lá pra gravar aquele silêncio, né? Quem apontou o dedo pra você na época? Não, me ligaram lá. Saiu no jornal, né, cara? Saiu no jornal. Essas coisas você tem que ser muito, muito ninja, sabe? E eu aprendi, né? Eu aprendi. Hoje, esse ano, por exemplo... me chamaram, a Bandeirantes me chamou pra fazer o CQC e tudo mais. E quando ligaram pra mim, eu falei, vamos conversar, tá legal, vamos ver a agenda pra gente marcar, tá legal. Desliguei o telefone e já liguei pra TV. ó, me ligaram na Bandeirante e tal, estão me chamando pra fazer programa, vou lá, vou conversar, bater um papo, trocar ideia, tô ligando pra vocês saberem. Aí você aprende, né, mano? Você fica mais esperto, né? Porque é melhor que negócio de você do que ficar sabendo no jornal, tá posta, né? Mas isso saiu em todos os sites. Cazé vai sair da MTV. Mas todo você não foi o primeiro certo. Que saiu da MTV, né? O Thunderbird foi na frente, não foi? Não, o Márcio Garcia já tinha saído, vários acho que já tinham saído da MTV, não? Acho que o Thunder foi o primeiro, eu não sei, o Thunder e o Márcio Garcia foram na mesma época, né? Ah, será que a Globo faz isso de sacanagem? Pra derrubar a MTV, cara. Porra. Eu fui no programa do Thunderbird. Na Globo. Na Globo. Uh-huh. Ah, sério? Sério, sério. Do auditório? Do auditório. A galera foi os produtores lá na porta do meu colégio. Nessa época eu era revoltado, usava bermuda grunge, essas coisas. É. E aí os caras, pô, vocês são a cara do programa, não sei o que lá. Eu tinha o cavanhaque estilo Thunderbird e tal. Não era baseado no Thunderbird, mas era aquele, né, grunge da época. Então, aquela cabeleira caprichada. E aí a gente foi, cara. Eles prometeram um lanchinho. A gente foi, na esperança, né, de fama, sucesso e tal. Que horror. E a gente... Eu era muito escroto quando era adolescente, cara. A gente anarquizou muito a parada. Muito, muito. A gente entrou e não batia palma quando eles pediam pra bater palma. Um amigo meu ficou chavecando a mulher, toda hora aparecia no VT, eles tinham que cortar, porque o cara tava agarrando a mulher. Mas, cara, foi terrível, cara. Olha aí, cara. Terrível. No final, teve um intervalo de gravação, né? E aí tinha um isopor grande, assim, cheio de copos d'água, e a gente tava sedento lá em cima. Uh-huh. Né? E aí o Thunderbird tava embaixo, e era do lado da mesa de som. Aí a gente, porra, Thunderbird, joga aí uma água, pelo amor de Deus, não sei o que lá. E o cara, mó boa vontade, jogou uns dois copos d'água pra cima, a gente olhou, viu subir, ninguém se mexeu, o copo direto na mesa de caraca. Nessa hora a gente foi convidado a ir embora, cara. Que filha da mãe, cara. Olha aí. Profissionais trabalhando. Cara, adolescente maluco, né, cara. Eu lembro dessa época, meu. Eu vi a estreia, né? Vai ver que eu vi o programa que vocês zoaram lá, cara. A mesa de quando a gente estreou, o programa que a gente fez foi um programa que teve um investimento muito grande, sabe? Então eu não posso dizer também, ah, não, os caras me contrataram, pô, me deixaram um tempão sem trampar, que merda, que bosta, e estrearam um programa meia boca. Não, teve um puta investimento, a gente conseguiu muitas coisas que não eram tradicionais dentro da TV Globo, a abertura não foi feita pelo Hans Donner. Nossa, pois parabéns, não, cara! Isso é uma coisa que eu ia falar agora, cara. Quando eu vi a abertura, que eu vi a estreia, né? Uhum. Eu achei completamente... Eu falei, isso aí não é da Globo, né? Não possível. Tem degradê, né? Não tem degradê, não tem 3D, não tem nudez, não tem cromado e nudez, né? Era uma coisa toda em 2D, animada. O que que aconteceu, né? Foi sensacional a abertura, adorei. A abertura era muito boa, quem fez foi o pessoal da Vetor Zero, né? Uhum. Então assim, foi uma vitória, foi tudo negociado, a gente conseguiu, quer dizer, a TV Globo teve que pagar, além de pagar o salário multimilionário lá do Hans Donner, teve de pagar pra que essa abertura fosse feita, né? Sim. O cenário também, o cenário foi feito fora, não foi um cenógrafo da TV Globo. Então, assim, a gente lutou por muitas coisas. A gente fez o primeiro auditório virtual da televisão mundial, né? Isso em 2000 e... O programa estreou em 2001, né? Se hoje a gente já tem problemas de internet, imagina naquela época. A Globo fez uma associação com a Microsoft para desenvolver um software de gerenciamento de tudo aquilo que a gente estava tentando fazer. Então, assim, teve um investimento pesado. Agora, programou-se muito mal, né? O horário de programação era ridículo, né? Era absurdo. Era domingo lá, 11 e tanto da noite, né? Competindo com o Silvio Santos, quer dizer, uma coisa que não tinha condição nenhuma. Complicado. Competiu com o Show do Milhão, cara. Ah. Mas você chegou a bater o Show do Milhão? Cheguei a bater o Show do Milhão um dia. Fim de semana que a gente ganhou do Silvio Santos, o fim de semana seguinte, o programa dele abriu da seguinte forma. Vi uma prova que era um painel, mulheres desenhadas, né, no painel, mulheres vestidas. Olha. E era uma prova em que no lugar, na altura do seio, havia um buraco. Uhum. Mulheres foram chamadas, convidadas, para colocarem os peitos, encaixavam os peitos ali. Caracas! E a plateia era convidada a apertar os peitos e dizer qual que era de verdade, qual que era de silicone. Meu Deus, cara! Como é que eu perdi? O cara foi bater no Silvio Santos, meu irmão. O Silvio Santos bate forte, cara! Bate forte. Não dá pra competir. Eu falei, não consigo competir. Leal, que leal. Mas aí o programa foi um mês. Nove semanas e meia de amor o programa. Tipo, se tiraram. Gravava no dia ou antes? Ou... Gravava no sábado, editava no sábado mesmo e domingo ia pro ar. E aí ficou nove semanas e meia. A gente não teve uma interferência editorial no programa. Aham. Foi se tiraram. Depois... Será que você não aceitar uma vinheta do Hans Donner? Não tava prejudicou, cara. Mordidos. Porque o Hans Donner, ele pode ter feito uma picuinha lá dentro, cara. Esse garoto, não sabe, tá... Que ele deve ter ficado com um cagaço. Se um conseguiu, agora todo mundo vai conseguir, né? Então eu tenho que queimar esse cara pra ver o que acontece com o cara que não quer trabalhar comigo, cara. Audição do Hans Donner. A Globo tinha um público-alvo pro programa ou eles queriam roubar todo mundo das emissoras? Queriam que o programa fosse um sucesso com todo mundo? É, a estratégia dela não tava muito clara, né? Acho que me colocar naquele horário, competindo contra o Silvio Santos e tudo mais, acho que você tá tirando pra todo lugar, né? Armaram pra você. É isso. Armaram. Depois ainda teve a passagem do Fantástico, foi legal. Foi o quadro lá, o do Homem Megafone. Ah, é. Que era um quadro bacana pra caramba. E esse aí claramente era problema editorial mesmo. Apesar de ter sido encomendado pela própria TV Globo, pelo Luiz Nascimento, que era o diretor do Fantástico na época. Ele que me encomendou um quadro dentro com aquelas características e tudo mais. E a gente fez. E aí, diferente do programa lá do Sociedade Anônima, que a gente não conseguia manter uma determinada média lá que eles queriam, dentro do Fantástico a gente mantinha a média do Fantástico, né? Entrava o nosso quadro, saía nosso quadro, a audiência estava dentro da média. Uhum. Ninguém podia dizer que a gente, tô fazendo um negócio que tá caindo a audiência, que não tá funcionando. Então funcionava, tinha uma linguagem inovadora também, era diferente. Fazia uma coisa que hoje o pessoal do CQC faz agora. Uhum, a gente cutucava as pessoas, cutucava o Ricardo Teixeira, cutucava a indústria de automóvel e tal. Só que editorialmente isso dentro da TV Globo foi sempre uma luta muito grande. Claramente esse quadro era uma questão editorial mesmo, porque a TV Globo tinha receio de perder as fontes dela do jornalismo e tal, em função das brincadeiras que a gente fazia. E aí morreu. Perguntaram se eu queria continuar, existia uma cláusula no contrato, o contrato era de 48, podendo se renovar por mais 12 e tal. Eu falei que não, que eu não queria, que eu ia sair fora. Dentro dessas circunstâncias, né? Tem alguma coisa que tá errada, né? Eu não se sentiu amado pela TV. Você quer me que eu tava carente, cara. Que absurdo. Quer dizer, você voltou pra gente vir, mas como é que se deu isso? O Zico, que era diretor de programação lá, ele me ligou, meu contrato nem tinha acabado ainda com a Globo, querendo saber se eu tava satisfeito ou não. Eu falei, não tô, pô, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vamos. Aí me chamou, a gente conversou e foi um esquema. Quando você trabalha na MTV, você é obrigado ou você se obriga a estar antenado no mundo da música, o mundo pop, o rock? Hoje em dia a MTV, música não tem nada a ver mais, né? Você se sentia nessa obrigação? Você era recomendado que você fizesse isso? Ou... Depende do que você faz, né? Assim, a MTV hoje em dia, pra vocês terem uma ideia, um dos programas que mais dá audiência na MTV é um programa musical que é o MTV Lab, né? Que é uma faixa bem, bem grande, é uma faixa que tem na madrugada e acho que pela manhã. Uhum. É, essa coisa de música, ela passa por altos e baixos e tal. Mas a música, apesar da TV ter um caráter comportamental muito forte, né? Uma série de programas que seguem essa linha. Durante uma época, o programa comportamental, acho que ele teve um peso muito grande, né? Às vezes as coisas, elas têm uma percepção maior até mesmo do que o espaço que elas ocupam na grade. Pode-se dizer dessa forma, porque não dava pra a MTV não ser de música, porque acho que mais de 60% da programação deve ser musical. Sim. E não tem nem fôlego pra produzir tudo, mas é... O horário nobre, forte mesmo, era esse tipo de programa, né? Fica Comigo, Casal Neura, programa do Gordo, que era lá o Fundão, depois tinha aquela outra, aquela outra gincana lá, engraçada, que ele fazia. Eu, por exemplo, quando fazia programa musical, eu fazia com uma redação, eu lia alguma coisa, mas existia um redator que fazia aquilo. Eu não era um expert em música, nunca fui um expert em música. Mas programa como Teleguiado, quem escrevia era eu, quem buscava a pauta era eu. Então, se eu ia falar sobre Catórios, que foi um dos capítulos que teve lá no Teleguiado, eu tinha que ler, eu tinha que me informar, era eu que fazia esse trampo, entendeu? Uhum. E aí eu acho que fica até mais legal, assim, você consegue fazer um programa mais bacana quando você conhece realmente aquilo que você... Claro, com certeza. O Neurônio era meio game show total, né, cara? Total. Ah, esse Neurônio era bem nerd. Eu lembro que teve episódios bem até nerd. Da galera de Star Wars. Eu lembro. Era maneiro esse, eu gostava desse. Muito assim. Eu gosto desses quiz, assim, acho que jogo legal. Eu acho maneiro mesmo. É foda porque dá um medo, né, você participar de um troço desse. Por quê? Dá uma de burro, tu esquecer, dá branco, dá uma parada. Só que tu sabe, aí dá um branco, tu apaga de empurrão na TV, cara. Você tem que ir alcoolizado, que eu não tenho esse medo. Quebra-Cazé também, que era um outro programa. Era maneirão também, era bem nerd esse programa, era bem legal. Quebra-Cazé, né, você ficava no bastidor das paradas. Não, não era de bastidor, aí, falou merda, tá vendo aí? Tá alcoolizado. Olha aí o problema da pauta. Você sabe que hoje em dia ele tem cabelo, né, careca mais eu não, sei. Né? Eu sei. Eu voltei a ser careca. Né? A pauta tá foda. E agora você apresenta o quinta categoria, com o Mion, certo? Isso. Dessa vez eu acertei. Que é uma coisa meio Who's Line Is It Anyway, não é? É, uma coisa meio Who's Line Is It Anyway. Exato. Mas vocês têm que fazer uns improvisos, né? Um negócio assim. Tem que improvisar bastante. Tem uma pegada que tem a ver com teatro, né? Tudo. Nem é meu forte, assim. Acho que os caras lá estão muito bem. A Dani Calabresa, sabe? O William Bonner, o Mion, o Madame Mim e tudo. Ali eu tô meio aprendendo mesmo, porque é difícil, cara, fazer esses troços aí. Não é fácil, não. Uma coisa que tá seguindo esse caminho dos stand-up comedies, que tem muita gente também dessa agora fazendo esses tipos de espetáculo. Bem essa linha mesmo. Fazer programa ao vivo é muita adrenalina ou você já relaxou? É puta adrenalina. Esse programa, especialmente, ele é um programa mais difícil, cara. Se você assiste esse programa, nossa, você tem a real noção do que é. Parece um jumbão, assim, sabe? Explicando velocidade pra levantar voo, porque é muita gente, é muita coisa, muito VT, tem muito detalhes esse programa. Mesmo muitas matérias que parecem que são matérias são feitas ao vivo lá. A gente teve até depois de um certo momento uma preocupação de torná-la mais suja para que as pessoas percebessem que era ao vivo, que não era uma gravação, que não era uma matéria de VT e tal. Já deu uma vergonha foda de ter falado alguma merda, que caralho, de ter falado isso e tal. É, já aconteceu. Puta, você dá uma escorregada, né, meu? Depende. Já errei a mão também, essa coisa de brincar com as pessoas, né, também tem, às vezes é difícil, né, de uma maneira geral, como eu falei pra vocês lá na época do Dia por um Dia, que eu fazia dupla com o Fivelinha, a gente, pô, se dava super bem e tal, a gente, de uma maneira geral, a gente conseguia brincar com as pessoas numa boa, sem ninguém se sentir mal, sem, porque às vezes você tá brincando, você acaba resvalando por um, sabe, você pode escorregar e errar a mão, né. Pô, brincar com o cara e tu, sem querer, esculachou foda o cara. É, isso pode acontecer, né? O cara ficou tristão, né? Oh, meu Deus. O foda é quando a pessoa, quando você sente que a pessoa desarma, né? Você desarma a pessoa, sabe? Aí a pessoa... Que terrível, né, cara? Até queria que ela mandasse você tomar no cu, mas se fuder. Mas aí a pessoa desarma, você fala, nossa, puta, que é aquela... A gente tá ao vivo, não dá pra voltar atrás, né, meu? Fica complicado, fica difícil. E seus outros projetos fora da TV? Por exemplo, o Instituto de Artes Gafanhoto. Ainda existe? Eu tô falando merda? Ainda existe. Deu uma risada assim que eu falei, ih, caralho. Não, continua. Cara, a gente tá com um projeto novo agora, a gente lançou o Gengibre, que é uma espécie de um Twitter de voz, né? Assim, eu gosto muito de internet, gosto muito mesmo, eu vivo na internet, vivo navegando, vivo pipocando de um lado pro outro, assistindo coisa. Já usava já o Twitter como divulgação da Gafanhoto, dos posts que a galera fazia e tal. E aí teve um dia que eu falei, pô, Rodolfo, cara, já pensou, mano, se tivesse uma parada de voz, né? Porque a voz pra mim sempre foi muito importante, né? Eu sempre trabalhei duas linhas que eu segui muito forte assim na minha carreira na televisão, foram, bom, voz, evidentemente. Tá? Mas é a parte dos anônimos, né? Sempre fiz isso, né? Então o Teleguiado era com anônimos, o Sociedade Anônima na TV Globo era com anônimos. É, o Quinta Categoria a gente trabalha com talentos anônimos também. Então isso pra mim sempre foi muito forte. Falei, pô, do caralho tentar fazer um negócio de voz, cara, que as pessoas postem pelo telefone. São mais de 140 milhões de celulares no Brasil e não é todo mundo que tem um BlackBerry, um HT1, C3, um iPhone. Não, a maioria tem uns telefones fubanga mesmo, pré-pago, cara, meu. É. Sabe? Não é um puta telefone microfone, se o cara puser postar com a própria voz, no momento em que, porra, o filho dele nasceu, que o time dele fez um gol, que ele pegou aquela mina que ele curtiu, que, sabe, que ele tirou uma nota boa na... Porra, cara, é aquele momento que você tá com os amigos, você não quer escrever, não quer ficar passando um SMS. Caraca, pegar a mulher e parar pra ligar, excelente, cara. Até depois, cara, né? Quero ganhar muitos pontos, cara. Imagina, Donati. Ai, que tô pegando aqui. Tá demais. Mas essa foi uma ideia tua mesmo. Tu não viu lá fora um site desse? E vamos fazer, vamos trazer pra cá essa porra. Não, não. Foi uma ideia minha, inspirada, evidentemente. Você olha, assim, toda a configuração é muito próxima do Twitter, essa ideia de que as pessoas falem umas às outras e tudo. Falei com o Rodolfo, e o Rodolfo é total nerdão. Ele falou, puta, cara, eu já comecei a pensar, puta, já acho que tem um jeito da gente fazer assim, desse banho. E começou lá e escreveu a parada e fizemos o teste de conceito. Falou, caralho, meu... Pô, vamos botar essa porra no ar. Aí a gente começou lá. Tá gostando. A Garota Sem Fio postou hoje, fiquei feliz. A Rosana Herrmann já tá postando. Tem uma galerinha, esse senso de comunidade é bacana, né? De você ouvir a voz do cara, sabe? Tem uns gays que postam também, no meio da balada. Um cara que cobre Speed Fusca, que é uma categoria de automobilismo, de Fusca, nem sabia. Caraca, isso. Que é muito doido, cara. Disse, ah, tô aqui no meio do autódromo, Ayrton Senna Internacional. E tem gente que usa pra cantar. Olha. É, doce mel, doce mel. Doce mel. Doce mel. Esse cara tem umas viagens, né? Paga uma ligação normal de celular para celular, né? Para celular. E cada estado tem um telefone para que você ligue local, né? É, foi muito rápido. No começo tinha poucos telefones, mas a parada explodiu. Tem, acho que no Brasil inteiro já, né? Não? Tem, no Brasil todo, cara. A gente tem um número para São Paulo, um número para Rio, Minas, Espírito Santo. Todos esses estados é um número para o estado inteiro mesmo. Qualquer município que você ligar, você paga ligação local. Aí do Paraná é o 81-010085. Então, se você estiver em Londrina, estiver em Curitiba, estiver em qualquer lugar do Paraná, é o mesmo número. As únicas exceções são alguns estados do norte, que eles estão construindo a rede, que eles acabaram de entrar, e Paraíba, interior da Paraíba e do Piauí, eu acho, que ligam para Recife. O resto, a maioria esmagadora dos municípios é ligação local mesmo. Mas aí eu te pergunto, vai dar para gravar via site também? Vai, e essa vai. Foi a minha primeira pergunta que eu fiz. Dá para gravar pelo site? Vai dar. Ah, a gente já está desenvolvendo isso já. Muito bem, Cazé, muito obrigado. Algum recado para a Nação Nerd? Vou mandar um beijo para os meus filhos. Então, tenho um filho de 8 anos, uma filha de 17 anos. Olha, e uma só. Filha de 14. Tá dando trabalho ou não? Porra, caralho. Nossa. Foi um grande prazer participar aqui do programa. Não tive a oportunidade de vê-los ao vivo durante a festa nerd que aconteceu em São Paulo semana passada. Muito bom. Que foi muito boa, que já fiquei sabendo. Mas eu espero poder participar de outros também, me diverti muito e espero vocês aí no gengibre pra... E a garganta, né? Quero ver o primeiro cara que fizer o post que eu falei aqui, que é o post, o cara vai pegar a mina e dá o post que vai pegar a mina. Esse eu quero ver. Essa eu quero ver. Como perder uma mulher, né? É você. E eu vou mandar um beijo pra minha mulher também, Frederica. Um grande bisou pour toi, mon amour. Olha! Eu posso me perfazer de Cazé um minuto, um segundo? Nossa, com certeza. Fique à vontade. Carlos, fala alguma coisa legal. Nossa. True Lies. True Lies, muito bem, sensacional. Olha, cadê? Riu pouco, não gostou. Caraca, beleza. Obrigado por ter vindo. Que triste.